Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Falou, nos tirou, é daquele modelo. O que segura a paciência é um fio de cabelo. Sou o prata da casa, filho dessa terra, mas não posso cantar no festival da primavera. Não é todo lugar que cabe a verdade. Sou de casa, mas não santo pra fazer milagre. Organizador, com ação de ditadura, mostro o dedo do meio para a sua censura. Se fosse pra agradar, não seria o rap. Visto e vivido que o doido aqui escreve contestado. Sigo cumprindo meus deveres, foda-se as críticas, os seus poderes. Cons do contra, eu declaro guerra. Não vou dar flores pra quem me apedreja. Não vem me julgar se você não me conhece. Quem deve paga, quem merece recebe. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Se aqui é terra da oportunidade, tá no crime, é ganância ou necessidade? Ambição faz vários vilão, que não vai ficar rico sendo escravo de patrão. Por isso você vê vários na febre. Se for preciso beber sangue, eles bebem. Prata de Hornet, Amarok, Santa Fé, uísque, ouro, cercado de mulher, negociando chá de toneladas, escama de peixe, só de barra fechada. Na função sem pensar no amanhã, de moto clonada, carro finã. Se tem um motivo pra cada sepultura, nesse caso ambição é a desculpa. A cova tá rasa, cava mais fundo, que o crime segue fazendo defunto. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Eu sou apenas uma alma cujas intenções são boas. Senhor, por favor, não me deixe ser mal entendido. É isso que diz nesse refrão gringo, que faço questão de ser traduzido. É bem Mato Grosso. Um escudo humano de clientes, funcionários em frente ao banco. Pondem alerta, todo o estado é o poder paralelo, é o novo cangaço. É o crime organizado, atrás da boa, de fuzil, escopeta, tripé, metralhadora. Metendo bala, estourando de massa, fazendo limpa na agência bancária, fugindo com reféns e os malotes. Ações frequentes da sua região norte. O estrondo que assusta e causa pânico é a dinamite abrindo caixa eletrônico. O Mato Grosso chama muita atenção, não só de investidor como também de facção. Quer saber de nós? Vem na missão, na cadeia, na ressocialização. Professores voluntários acreditando na regeneração do reeducando. O giz é mais barato do que bala de arma. Faça mais escolas, menos penitenciárias. Não é pra aguardar que faço as letras. O meu caixão não vai ter gaveta. Por isso mantenho o compromisso de escrever e narrar os fatos desse tipo. Demonstrou até o osso, é rap pesado. Foda-se a censura do cuzão atrasalado. I'm just a soul who's in-